Amigo, hoje é o seu aniversário e eu estou em festa por você. Uma pessoa bastante importante que merece a minha atenção e a minha amizade. Com certeza muitas pessoas que conhece se lembrarão deste dia do seu aniversário. E como eu, vou lhe procurar para desejar felicidades, pois você merece muito. Que Deus abençoe o seu dia, lhe dê paz, amor e muita alegria. Esteja cada vez melhor. Queira o melhor da vida, das pessoas e de você. Que você continue cada vez melhor, desfrutando de felicidade e paz, de alegria e tranquilidade. Afinal, num dia especial como o seu aniversário, tudo contribui para que sua vida seja uma festa. O que desejar, seu coração, Deus lhe dará com certeza. Parabéns, amigo, por mais esta data e pela sua existência. Feliz aniversário!